Cartola, manda aquele teu samba alegria. É verdade, me lembrei. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me destimar, não te quero ver para nunca mais. Alegria. É isso aí, boa tarde aí todos os ouvintes da Rádio Livre Capivara. Estamos começando mais um Samba da Terra. É isso aí, seu programa de samba semanal. E hoje, com a participação especialíssima de pessoas aqui no estúdio, que espero que sempre venham aqui nos visitar. Eu sou o Massacration aí, tô aqui na presença do Russo. E hoje a gente vai fazer um programa bastante especial, assim, lógico, todos os nossos programas são especiais. Mas a gente ainda não sabe o nome exato, mas será Samba para as Mulheres Amadas. Então vamos ver o que vai virar. Eu acho que tem muitos sambas que falam de amores que começam, amores que terminam, amores que se morrem, amores que se nascem. Então a gente, bom, fique esperto, isso vai ser uma seleção muito massa. Fala aí, Russo. É isso aí, galera, Russo na área. E nós também temos muita história pra contar, né? Muita coisa pra falar, inclusive de experiências próprias mesmo, né? A gente pode falar de amor de um monte de coisa, né? Também de várias mulheres, não necessariamente só o amor da moça amada que a gente ama emocionalmente, fisicamente, né? Mas amor de mãe também é uma outra fita, né? Amor por amiga, amor de N formas a gente convive, né? Então a gente tem. Então é isso aí, por mim, continue mandando bala, é nóis. É, vamos começar primeiramente aqui mandando os sons do rei da pegação, que é o Chico Buarque, o homem mais sexy do mundo pelas mulheres desde 1962. E vamos lá, ele tem vários sambinhas extremamente românticos e muito bonitos também. Vou começar com o Juca, é isso aí. Vou falar uma coisa aqui. Juca é bom, Juca eu fiquei devendo num programa aí que eu fiz e não toquei, então agora vai lá, Juca. Recado pra mulher e também pro delegado, né? 96.1 Rádio Livre Capivara. Você também nos ouve pela internet, www.radiocapivara.blogspot.com. Alegria! Alegria! Juca faltoado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria, a sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado, não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa, o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca flutuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria, a sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou o delegado, não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa, o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Agora eu era herói, e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinhas. Você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer. Seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus próprios enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo me deixou mudo um violão. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela que me adquiriu, arrancou-me do peito e tem mar. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato de papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo um violão. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivia, enfim, o grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador. Passava um verão, água e pão, dava o meu quinhão pro grande amor. Mentira, eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador. Hoje eu tenho apenas uma pedra.

Samba da Terra no ar na sua Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Hoje fazendo um programa especial às mulheres amadas do nosso Brasil varonil. E nesse primeiro bloco a gente tocou algumas do Chico Buarque. Entre elas, a gente tocou Juca, João e Maria, a Rita, Samba do Grande Amor, Que a gente viu, Que a gente vê, Valsinha e Cotidiano. Algumas em algumas versões ao vivo aí, que é um ao vivo em Paris. E o Chico Buarque é foda, o cara consegue. Ele tem uma percepção, né, da mulher, né? De conseguir transmitir em palavras, em poema, o que ele sente, né? Por mulheres, é muito bonito assim, tanto as que ele faz como ele, como um homem, como eu lírico, como as mulheres, como quando ele faz músicas com a mulher, como eu lírico, né, que também são maravilhosas. E o Chico Buarque, sei lá, pra mim é um cara muito, muito foda assim, apesar de vir da elite, vir de toda essa família rica do Brasil, extremamente culta, entre aspas, mas ele também tem também toda uma obra assim, de músicas ligadas ao povo, ligadas a questões agrárias, ligadas a questões urbanas, né, em vários conflitos, assim. Eu acho que ele é um artista muito multivalente, né, ele é capaz de ser bom em muitas coisas e provavelmente na cama também, né, como as próprias músicas dele diz. Olha, essa última informação aí eu não sei, na verdade. Ele é um gato, né, gente? Bom, primeira vez que a gente tá tocando Chico aqui no Samba da Terra, né? Eu acho que é a primeira vez, na verdade. E começamos bem, né? Começamos com uma vertente boa dele, né? Porque ele realmente escreve músicas muito belas sobre essa temática, né? Sobre as mulheres amadas. E bom, eu gostaria de ler uma historieta aqui, se você não for fazer mais nada. Eu sempre leio Eduardo Galeano aqui pra você, caro ouvinte, caro ouvinta da Rádio Livre Capivara. E hoje vai uma historieta do Bocas do Tempo, que é um livro do Eduardo Galeano que eu já cheguei a ler algumas coisas aqui. Chama Os Jogos do Tempo. Dizem que se diz por aí que havia uma vez dois amigos que estavam contemplando um quadro. A pintura, obra sabe-se lá de quem, vinha da China. Era um campo de flores no tempo da colheita. Um dos dois amigos, sabe-se lá por quê, tinha os olhos cravados em uma mulher. Uma das muitas mulheres que no quadro colhiam amapolas em suas cestas. Ela estava com os cabelos soltos, chovidos sobre os ombros. Ela finalmente devolveu o olhar, deixou cair a cesta, estendeu os braços e sabe-se lá como o levou. Ele se deixou levar sabe-se lá para onde e com aquela mulher passou as noites e os dias, sabe-se lá quantos, até que um vendaval o arrancou de lá e devolveu à sala onde seu amigo continuava plantado na frente do quadro. Tão brevíssima fora aquela eternidade que o amigo nem tinha percebido a sua ausência e também não tinha percebido que aquela mulher, uma das muitas mulheres que no quadro colhiam amapolas em suas cestas, estava agora com os cabelos presos na nuca. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Bom, é isso aí, massa a leitura. E vamos agora para mais um bloco de músicas aqui, continuando com nossos artistas apaixonados e de corações partidos. E é lógico que a gente vai tocar agora um dos maiores amantes desse mundo, que é o Vinícius de Moraes. Vamos lá, isso aí, Rádio Livre Capivara 96,1, Samba da Terra, especial In Love. Ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais. Essa, hein, Toco, vamos cantar, Adora? Ah, mas vamos mesmo. Hein, dedicar ao nosso querido Caíme. Cabelinho branco. Oh, beleza, hein? Aí ele vai gostar. Ouvir, ele vai gostar. Ah, vai. Acho que ele vai gostar como a gente vai cantar também, né? É. Começa você. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Dora, rainha cafusa de um maracatu. Te conheci no Recife dos rios, cortados de potes, no bairro das fontes coloniais. Dora, a cidade pra ver meu bem passar. Oh, Dora, agora no meu pensamento eu te vejo requebrando pra lá, ora pra cá, meu bem. Clarins da banda militar tocam para anunciar. Eu, minha dor agora vai passar. Venham ver o que é bom. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Quebra nem dança melhor do que tu, Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Vai, Vina. Oh, Dora, oh, Dora. Fez chorar de dor. O seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Pai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Apaixonado, vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Dora, dora, conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Vem reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho é que a velha esperança já não pode morrer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Volta. E hoje, só pra informar pra galera aí, caro ouvinte, caro ouvinta, hoje, dia 2 de dezembro, é o Dia Nacional do Samba. Comemorando aqui também, além de fazer um programa especialíssimo, né, para as nossas queridas mulheres amadas de todo esse Brasil. Apesar de todo amanhã, hoje é o Dia Nacional do Samba, e só para informar para a galera que tá ouvindo aí, amanhã, dia 3 de dezembro, no Ginásio dos Esportes, José Eduardo Gregorucci, é lá no Santa Felícia, do lado da pista de skate, né, vai ter a comemoração do Dia Nacional do Samba, dia 3 de dezembro, comemoração do Dia Nacional do Samba, Ginásio de Samba Santa Felícia. E três bandas: o Samba de Kumadi, a segunda é Rosa Samba, deixa eu ir lá ver, rapidinho. Isso, Rosa de Samba, e a terceira, Toque Feminino. Todas as três. Todos vocês conjuntos de samba aqui de São Carlos, né? Vale a pena prestigiar aí também, né, Massacration? Opa, isso aí. Dia Nacional do Samba. Tava pegando aqui algumas informações, eu também não sabia, mas esse Dia Nacional do Samba, ele nasceu por causa do Ali Barroso, que foi uma proposta aí de um vereador da Bahia, que acabou se difundindo e virou o Dia Nacional do Samba. Que é interessante, né? A gente tem tantas datas aí, feriados, a gente não quer nem saber que dia é o que, né? Só quer saber dos feriados nacionais e às vezes nem pra que eles servem, ou da onde eles vieram. E aí? E um dia tão importante, né? Porque o samba não é qualquer coisa, né? O samba é uma construção cultural brasileira, né? Que veio lá dos primórdios, quando os nordestinos, os baianos foram pro Rio de Janeiro, né? Introduziram um pouco do repente. E aí nos morros se tinha muita influência europeia, com um instrumento de corda, né? Que tinha bandolim, não sei o que, instrumento de batuque também, da cultura negra. E aí toda essa mistureba deu origem ao Partido Alto, né, que foi o primeiro estilo de samba que teoricamente se construiu lá no Rio de Janeiro, que era o quê? Um samba de improviso, né, onde a gente ficava cantando um verso único, né, e ficava se improvisando de acordo com o que estava acontecendo no rolê. A gente fez até um programa aqui falando de Partido Alto. Mas lembrar disso, sim, tipo, é um começo do samba, mas o samba é isso, né? O samba é a construção cultural do povo brasileiro, né? E isso é muito importante. Ele fala desde mazelas sociais que acontecem, né? Como coisas que acontecem em morros, que a gente vai, acho que... Bom, agora não, mas... E também coisas que falam de amor, né? Que o samba fala de tudo, velho. Samba fala da nossa vida, né? Fala da nossa... Da nossa identidade mesmo, enquanto brasileiro, assim. Assim como o rap hoje em dia também é, né? Bom, isso aí. Alguém? Bom, então vamos continuar aí com mais um bloco musical. Rapaz, só reforçando, então, amanhã, sabadão, lá no Santa Felícia, de Ginásio dos Esportes. Três bandas gratuitas, 4 horas da tarde, só colar. Vai ser bem massa, vamos comemorar aí o Dia Nacional do Samba em excelente estilo. É isso aí, você está em 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. E só lembrando que agora tocamos algumas seleções do Vinícius. Tocamos, na verdade, Chega de Saudade, Dora, Insensatez, Retrato em Branco e Preto, que esse é do Tom Jobim, e o do Paulinho da Viola, Onde a Dor Não Tem Razão. É isso aí, vamos agora para mais um Galinha da História, que é o Noel Rosa. 96.1, Rádio Livre Capivara, não escute indiferente. Canhoto. Mulher, em mim se fizeste um estrago. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com agro crueldade da saudade. E de mal maldade, e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo, e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração fifi fingido. Estrago. Eu de nervoso estou toxificando o cago. Não posso com a crueldade da saudade. Que mal maldade, vivo sem afago. Teu coração me entregaste. E depois pôs de mim tu tomamaste. Tua falsicidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. E a outra encarnação. Eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Oi, sapateia, sapateia. Quando eu morrer, não quero choro nem dela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem dela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores nem coroa com espinho. Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quando eu morrer. Gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também.

Passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Numa volta no salão ela me olhou, eu envolvi seu corpo em cima. levou a minha rosa, levou minha esperança, levou amor criança, levou minha Maria, levou minha alegria, levou a fantasia, só deixou uma lembrança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa. É isso aí, galera. 96.1 Rádio Livre Capivara. Zé Bigodinho chegando na área. E aí, Zé Bigodinho? Na paz? É isso aí, galera. Estamos aqui com o seu Samba da Terra, especial para as mulheres amadas. Lembrando também que hoje, dia 2 de dezembro, é Dia Nacional do Samba. Esse ritmo e essa produção cultural tão essencialmente nacional, né, que fala sobre nós, sobre nossa existência aqui neste nosso país. Bom, se Massacration e o Zé Bigodinho quer falar alguma coisa, fala um oi pros ouvintes e ouvintas. Oi, ouvinte, oi, ouvinta. Feliz dia do samba. Ah, que gostoso. Isso aí, hoje é dia nacional do samba, lembrando aqui, você está no Samba da Terra Especial e para as mulheres amadas, não é verdade? As músicas que a gente tocou até agora, desde o começo do último bloco que a gente fez aqui, a pausinha, foram Fita Amarela, do Noel, Palpite Infeliz, também do Noel. Depois Massacration colocou aqui um do Mutantes, que é Vida de Cachorro. Depois Adoniran, Fica Mais Um Pouco Amor. E Vila Esperança, também do Adoniran. Algum comentário aí, meus caros companheiros de estúdio? O estúdio tá cada vez mais frequentado aqui. Tô gostando dessa movimentação aqui. Lá no morro, que pergunte. Beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Uma compositora? Ninguém sente de sabor. Compositora de sambas é uma coisa que realmente a gente deve aqui no Samba da Terra, né? A gente tocou Clementina de Jesus há um tempo atrás, mas realmente devemos compositoras. Inclusive, se você quiser trazer compositoras aqui pra nós, sinta-se a lá vão ter. Aí, ó. Já conseguimos. Vai tirar o pendrive aqui da bolsa. Bom, então teremos daqui a pouco compositoras. E, bom, eu só, se ninguém quiser falar nada, eu gostaria de ler um poema do Mauriase aqui, que se chama-se, deixa eu baixar um pouquinho o BG, que se chama-se Toda Paixão. Toda paixão é um labirinto onde se perdem ateus e santos, onde caravelas jangadas precárias desafiam a fúria insensata dos oceanos. Sem mapas, sextantes, bússolas ou planos, as paixões navegam cegas e loucas, acreditando que a pele é sempre a melhor roupa, enquanto exilam as próprias línguas nos céus de outras bocas. Toda paixão quer ser eterna, como as manhãs que rasgam a noite fria, como a alegria instantânea de sorriso preso no retângulo da fotografia. Por isso, toda paixão odeia o tempo, que vive entre os números do relógio prisioneiro, desorienta, ilude e faz os amantes acreditarem que a hora é só uma mentira dos ponteiros. Mauriás. Você também me lembra a alvorada, quando chega a iluminar. Meus caminhos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, numa estrada perdida, alvorada. Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular na sua face. Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, roda, roda, depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposa que fica dando volta em volta de mim, todas as noites, só pra me beijar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas rodam, roda, roda, roda, se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Ela roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Tá muito bom, mas não vai se acostumar, viu, mariposinha? Nelson Cavaquinho é considerado um dos monstros da música popular brasileira. Ô Nelson, o seu nome é Nelson Antônio da Silva, não é? É. Por que então que chamam você de Nelson Cavaquinho quando você toca violão? Eu antigamente tocava cavaquinho até muito bem, sabe, né? Mas acontece que eu acho cavaquinho muito pequenininho pra mim, tô cheio de cabelos brancos, né? Então eu prefiro mais o violão, que é muito maior, né? Olha que tem outra história. Você não quer contar outra, né, cavaquinho? Não. Ah. Você tem um samba que é sempre citado quando se fala em Nelson Cavaquinho. Chama-se Notícia. Canta ele pra nós, canta. Já sei a notícia que vejo me trazer, os seus olhos só faltam dizer. O melhor e onde vai vencer. Já vi até onde eu pude guardar o cigarro deixado em meu quarto. É marca que fumas, confessa a verdade, não deves negar. Amigo como eu jamais encontrarás, só desejo que vivas em paz com aquela que marchou meu nome.

Cartola, manda aquele teu samba alegria. É verdade, me lembrei, vou. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz, me deixe mais. Não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. É isso aí, ouvintes, estamos chegando ao finalmente, ou ao final de mais esse Samba da Terra. E hoje, em especial, a Mulheres Amadas, segundo o meu lírico masculino. Sim, sim, com certeza. E essas últimas músicas que a gente tocou foi Cartola, que faz Chora, Tive Sim, e Sim. E essa última foi Morena de Angola, cantada pela Clara Nunes, que é uma sambista, que ela tem composições, mas também é uma excelente intérprete. É isso aí, né? É isso aí, gente. Só gostaria de mandar um abraço aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, 96.1. Esse programa foi muito especial. A gente proseou um pouco, acho que um pouco menos do que a gente tá acostumado, mas o clima aqui no estúdio é sempre muito agradável. Agradecer a galera que sempre aparece e apareceu, que é a primeira vez também. Vamos tentar nas próximas semanas fazer um programa que também traga discussão, compositoras, um pouco de discussão de gênero, né? Aqui para o nosso programa Samba da Terra. Bom, é isso. Ficamos muito agradecidos. Mais alguma coisa? É isso aí. Feliz, triste dia do samba. Agonizante e feliz desse nosso Brasil. E não se esqueçam, amanhã vai ter a comemoração lá no serviço do dia do samba, aqui na cidade de São Carlos. E ficamos por aqui, né? É isso aí. Um abraço, um beijo a todos. Eu queria mandar um beijo a todas as moças amadas por mim. Uma esperança vaga eu já encontrei.